Apocalipse de Jesus Cristo, o cabeça da humanidade, para os simples de coração. Capítulo 7, versículos de 4 a 8. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. 12 mil da tribo de Aser, da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. 12 mil da tribo de Simeão, 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Issacar, 12 mil da tribo de Zabulon, 12 mil da tribo de José, 12 mil da tribo de Benjamim. Meus amigos e meus irmãos, alguém pode dizer, mas irmão Paiva, o senhor está fazendo a série Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Fez lá a abertura, leu mais alguma outra coisa dos programas anteriores. Depois veio ao capítulo 7 e os anteriores. Calma, nós vamos chegar lá. Mas é que eu fiz isso porque comecei a ler algumas páginas do terceiro volume da série que escrevi, O Brasil e o Apocalipse. São livros. As palavras, a gente diz, o pessoal se entusiasma, mas depois elas passam, alguma coisa fica na consciência das pessoas, no coração. Com o livro também acontece isso, mas o livro tem uma vantagem. Ele fica ali para sempre. É livro, está escrito. Se não fossem os livros, onde a Bíblia Sagrada? Se não fossem os livros, onde a psicanálise de Freud? Se não fossem os livros, onde as teorias de Darwin? Se não fossem os livros, onde a palavra de Marx? Se não fossem os livros, bem que antigamente os livros não tinham a feitura de hoje, somente depois de Gutenberg, o inventor da primeira máquina impressora, tá, rudimentar, etc. Onde estariam o código de Hammurabi da antiga antiguidade antiga? Tão antigo que é e velho esse código impressionante. Estariam os livros dos profetas, hein? o Corão do profeta Maomé, os ensinamentos de Buda, de Confúcio, de Lao Tse, de Adams, de Einstein, de Burr, de Isaac Newton. As composições musicais. Tudo estaria perdido. 144 mil selados de Israel, a página refere-se justamente a isso. Maioria e minoria de 144 mil. Apocalipse. Porque muita gente pensa que todas essas profecias se referem ao povo de Israel e os demais povos. O povo de Israel é respeitável, como o povo palestino é respeitável, como o povo brasileiro é respeitável, como os indígenas, os povos indígenas são respeitáveis, como os povos esquimós são respeitáveis, como os povos germânicos são respeitáveis, o povo chinês é respeitável, o povo francês é respeitável, o povo cubano é respeitável, o povo norte-americano é respeitável, o povo iraquiano é respeitável, o povo suíço, o angolano, o povo da Zâmbia, do Quênia, do Vietnã, das Coreias, da Tailândia, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Peru, do México. Esses não são respeitáveis, não? Não merecem a salvação? Só 144 mil das 12 tribos de Israel? E os outros? São a poalha do caminho? Não, senhores intérpretes. Porque logo em seguida vem o Apocalipse com a visão dos glorificados. No versículo 9 do mesmo capítulo 7. Depois destas coisas olhei e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Bom, os 144 mil puderam ser enumerados. Essa multidão é tão multidão, imensa. Pode parecer redundância, mas há vários tipos e tamanhos de multidão que não podia ser enumerada. Então, a quantidade de gente é muito mais que 144 mil. E eles estavam diante de Deus, do seu Cristo, dos anciãos. E eram glorificados, portanto salvos, como os 144 mil. Qual o significado dos 144 mil, então? Depois destas coisas, olhei, versículo 9 do mesmo capítulo 7, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Portanto, muito mais que 144 mil, não é? Qualquer inteligência mediana compreende isso. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas com palmas nas suas mãos. Um símbolo de pureza, de redenção, não é? Bom, só para lembrar ontem, mas vamos aqui. Apocalipse, maioria e minoria de 144 mil. O que é que significa isso? Vocês veem que uma frase eu começo fazendo desde o início, hein? Não vão fazer interrogação, indo na televisão a gente vê no rádio. As pessoas começam a interrogar e só no final é que fazem a interrogação. Então fica esquisito. Conversando, elas não falam assim. Por que que quando vão ler, leem dessa maneira? Uma pergunta se começa na entonação interrogativa desde o início, de preferência. Observem bem. O que é que significa isso? Para vencer, vamos responder. nessa era tremenda de transição apocalíptica, fim de um ciclo e início de outro, espelhemos nos exemplos de Gedeão, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, que com 300 homens heróicos, decididos, e ele fez uma seleção rigorosa, hein? Seria muito mais o número de pessoas, muito maior. Mas ele escolheu 300 homens decididos, heróicos. Venceu os aguerridos e numerosos midianitas. E mais, de Eliseu, que estando cercado por exércitos poderosos, confiou nas forças invisíveis que Deus lhe mandara para defendê-lo. Forças invisíveis que Deus lhe mandara para defendê-lo. Olha a humanidade de cima aí. Diz o irmão Zarur, uma das chaves da mensagem de Jesus para os sobreviventes. O segredo do governo dos povos é unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Pode rir à vontade. Um dia você vai compreender esta afirmativa. É um outro que diz, ah, que bobagem. Mas a maioria presta bem atenção. Até esses. Esses prestam. Principalmente eles. Que são críticos. Querem chegar à verdade, mas não construam barreiras de preconceitos. Não sejam donos da verdade, determinantes de que isto é certo e aquilo está errado. Não sejam dogmáticos na seara do pensamento especulativo. Então, diante do apoio das forças invisíveis, da humanidade de cima, Eliseu venceu também. Foram dois Armagedões suplantados por Deus por intermédio de homens decididos, com a mesma têmpera rija de um Josué Benum, citado por Zarur nas lições bíblicas em Canaã. Apocalipse de Jesus. O que é o Apocalipse de Jesus? Podemos pensar que é também uma convocação à pureza, aos fiéis seguidores da Igreja de Deus em todos os milênios. Meus amigos e meus irmãos, amigos e irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que já vem, ele prometeu, ó Pai, não vem há tanto tempo. Lá vou eu de novo, lembra-se do apóstolo Pedro, quando ele diz, ficavam lá assim, ah, que besteira, ah, onde é que ficou a promessa da volta de Jesus, hein? Aí os cristãos daquele tempo, certamente chegaram a Pedro, era o responsável pelo rebanho, aquela coisa toda. Pedro, estamos numa situação, pensávamos que Jesus ia voltar depois de amanhã. Porque há uma diferença, tempo não existe, e a concepção de tempo humana e a concepção divina de tempo. Para Deus o tempo é, enquanto para nós o tempo passa. Eu volto a citar Immanuel Kant. Quando ele diz, tempo é a grande mentira dos homens, e o espaço também. Já expliquei isso aqui, segundo o meu modo de ver, né? Meus amigos e meus irmãos, é bom repetir, meus amigos e meus irmãos, preciso estabelecer no pensamento das pessoas essa condição de que necessitamos bastante para sobreviver neste mundo. amigos e irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia o maestro José do Espírito Santo, baiano de boa cepa, grande músico, a LBV é a casa dos amigos de Jesus. Digo de passagem, lembrei-me agora. Muito obrigado, maestro José do Espírito Santo. Amigos de Jesus, Cristo que já vem. Lembre-se do que disse há pouco. Pedro dizia lá: 1000 anos para Deus são como o dia de ontem que já passou. Um dia são como 1000 anos. O que significa Jesus dizer que vem breve? Já explicamos várias vezes, mas depois anotem aí para eu voltar ao assunto. Convoco a vossa digna atenção a estas simples palavras que vos dirijo, nascidas da inteligência do cérebro, aliada à inteligência do coração. Deus está presente. Um esclarece o outro. O cérebro esclarece o coração. O coração ilumina o cérebro. Apocalipse de Jesus. Severa convocação de cada ser vivente na terra e no céu à responsabilidade espiritual perante Deus e suas criaturas. Eis um dos fundamentos divinos da sociedade realmente solidária, aquela que preconiza a economia da solidariedade humana. Essa economia que só vê um cifrão na testa das pessoas, isso é tudo, menos economia. É economia de felicidade, quer dizer, mão fechada, mão de vaca, de riqueza para outras criaturas, de estudo para os filhos dos outros. Então é economia. É um egoísmo bárbaro. Dizia o irmão Zarur que o egoísmo era o pior dos ismos. Está no livro de Deus, lá no encerramento do livro de Deus, que lancei há tantos anos. Meus amigos, meus irmãos, o Apocalipse de Jesus é um severo alertamento à Igreja de Deus, que está em todas as igrejas, para que preserve a sua dignidade, a sua pureza, e não se prostitua juntamente com o mundo, por pior que seja a tentação, ante o estado deste mundo. O livro das profecias finais, o recado do Cristo aos seus irmãos e amigos, visa com efetividade a encorajar o seu valente rebanho em todas as épocas à perseverança. Deus, que é amor, não aquele Deus antropomórfico, antes, durante e além do fim dos tempos, portanto, a eternidade. O mundo não vai acabar. Vai acabar o mundo da maldade, o mundo da rapina. Ah, você não acredita? Mas contribua para melhorar a situação. Senão, o grande prejudicado vai ser você. A grande prejudicada vai ser você. Não existe departamento estanques na Terra. Ainda mais com a rapidez das coisas hoje. A respeito de pregarmos para além do fim dos tempos, a gente pensa no fim do mundo, nós estamos pensando além do Armagedom. Que nós temos esperança e certeza de dias melhores. Aqui encontra-se a prova de que não acreditamos que o mundo vá se acabar. Vai terminar a civilização do ódio e da rapina. Foi por isso que em Campinas, eu falei a vocês sobre isso, Em fevereiro de 1982, ratifiquei, reiterei na religião de Deus, na legião da boa vontade, uma nossa pregação antiga a respeito da economia da solidariedade humana, componente da estratégia da sobrevivência. Eu então dizia, a humanidade, àqueles que estão preocupados com isso e atentos, está com a cabeça no Armagedom, na grande tribulação. Nós, legionários da boa vontade, estamos com nosso pensamento muito além. Por isso estamos oficializando na legião da boa vontade e na religião de Deus, religião do amor universal, aqui em Campinas, onde o irmão Zaru proclamou o novo mandamento de Jesus como salvação da humanidade em 7 de setembro de 1959, o ideal de uma economia que tem como alicerce a solidariedade. E chamo ao novo mandamento do Cristo, que é amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser conhecidos como os meus discípulos, Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, de religião da amizade. Este é um ambiente místico, legionário. Nele faço essa proclamação da economia da solidariedade humana, parte da estratégia da sobrevivência, porque vamos sobreviver a tudo estando com Jesus nosso Senhor. Obrigado, falei em ambiente místico legionário. Não disse ambiente mítico, que não vivemos de mitos. Revelação de Jesus e revelação sobre Jesus. Voltaremos a falar sobre esse assunto lá adiante. E aí vocês verão que o Apocalipse não é mistério algum. Ele nos faz revelações de Jesus, suas profecias sobre o que vai acontecer e também faz revelações sobre Jesus. Não há livro mais claro quando procuramos ser humildes diante de Deus do que o chamado livro dos mistérios. Aliás, Einstein exaltava os mistérios como celeiro de descobertas. O chamado livro dos mistérios, Apocalipse, quer dizer mistérios construídos pelo desconhecimento das coisas espirituais. Aí é que está. Observem bem, vocês podem descobrir tudo isso, onde? No livro das profecias finais. Vão escrevendo. E a turma vai publicando e lendo nos nossos programas. Dou oportunidade a todos a se manifestarem. Guardaram bem? Revelação de Jesus e revelação sobre Jesus. Qual é o livro que fala sobre isso aqui? O nome do livro que nos fala sobre isso? Apocalipse. De quem? Jesus. Será que o Apocalipse é um livro de mistérios mesmo? Não. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês vão ver só como não é mesmo livro de mistérios. Mas isso nós vamos deixar para o próximo programa. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E em qualquer circunstância, por mais difícil que seja, ou alegre, para que depois não se torne triste, porque muita gente às vezes fica alegre, faz tanta besteira que cai na tristeza. Então, pensemos em Jesus em qualquer circunstância, como aconselhava o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade. E eu digo, repito, porque é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Seguros estamos da divina segurança nas seguras mãos de Jesus. Deus está presente! Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre!